nasceu aqui por cada um de nós, ouvindo a sua voz. Não estamos sós ao ver passar a voz, somos todos nós. E o céu abriu em flor nas ruas. Em cada mão, uma canção, um gesto por amor. Amar não é demais, são tantos os sinais. Raio de luz que nos conduz entre canções intemporais. Cada